tropa vem do esgoto igual Murloque. Rodo esfarrapado, os locks escroto em choque. Eu percebo os outros indo pro lado se nós chega. Sem Glock 9 nem precisa, é só no psico. A frieza do nosso olhar já planta o medo nos bico. Os vidros sobe, quem deve se apavora. Pensando e se eles quisessem se vingar da escravidão agora. Tô pra morrer igual os 300 de Esparta. Sem duvidar até chegar aos tecos de orelha nas cartas. E agora é sério, nós não tá de brincadeira não. Cê ainda acha que a guerra mesmo é no Afeganistão. Seu rato se camufla com a roupa da cor da Babilônia. E as quadradas cromadas brilhando mais do que Antônia. Nego fujão de alma vazia com banzo. Tudo confuso de capuz cabisbaixo no último banco do buzo. Reprimindo ódio, procurando razão pra viver. Problema pra nós não é morrer, foda, não tem um porquê. Distância faz desconhecer, desconhecer traz o medo. Medo faz agir, cê sabe como termina o enredo. Quantos se foram, quantos ainda vão? Será que esses que se foram mais cedo foram em vão? Isso é nação, encenação, é encenação, hienação, alienação. Me vem ação, sobrevivendo como estrategista. Vendo o caixão de vários jão descendo vão. E assim se vão, descanse então. Se esse é o prêmio da guerra racista, classista, que fragmenta, divide, enfraquece. Dinheiro por sem caráter, dor pra quem não merece. Resta aparando as arestas, contar com a sorte. Sabendo que uma bala sempre gera bem mais que uma morte. E cada bala que alcança as mansão e os Honda Fit onde eu moro, já varou mais de 20 Madeirite. Nós tá no front, eu tô na linha de fogo. Fazer o quê? Não fiz a regra não, tio, eu só jogo o jogo. Ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma. Desconfiado dos dois lados sem temer coisa alguma. Nasceu no meio da guerra, então se acostuma. Vou até o fim, tio, eu sou assim, tio. Ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma. Desconfiado dos dois lados sem temer coisa alguma. Nasceu no meio da guerra, então se acostuma. Vou até o fim, tio, eu sou assim, tio. Entre as pressão e as repressão, alguns acatam, outros atacam, né? Mas todos estão aí sem direção. Ninguém mais é semelhante, todo mundo é concorrente. Pra tá no topo, pisa no crânio do próprio irmão. Uma legião bebe da depressão que eu carrego. Eu vejo vários, um tisu de chinelo com prego. Marcha pro precipício, filho da cultura Frankenstein. Marcha igual os heróis do filme do Ice Stain. Quantos Einstein vão pra vala por causa de um par de Nike? Por causa de vadia, e aqui os kamikaze busca de bike. Junta 5, 10, 15, 20, vai. E é pouca ideia, que o carai. Se calar consentiu, se gaguejar se entregou. Se cê falar cê mentiu, e se não mentiu tentou. A certeza de quem não viu, foi o que te delatou. Culpado inocente, tio, vai reclamar com o senhor. Pouco importa agora o que cê sinta. Nós até faz bastante plano pra quem raramente chega aos 30. Os pretos é os únicos que morrem sem calça, irmão. Raramente é por etnia ou por religião. As treta territorial se restringe às biqueiras. Mas eu te pergunto quem que tornou as ruas trincheira. Nem pisa nela, te alistou e pôs na guerra dos outros. Te fez jurar sem crer, acreditar sem ver. A TV deixou os moleque burro igual a Magda. Rebelde mesmo mata americano em Bagdá. Tá aí na rua, sem enxerga a saída. Leva as paradas que é sua, se separar no farol da avenida. Fazendo de tanque os Passat filmado. Que implanta o medo quando passa com três dedos de vidro abaixado. Organização faz o tubarão temer as tilápia. E foda-se o que o mapa diz, meu bairro é minha casa.